no rádio, desaparecendo. A rádio tocando hoje à noite. Sinta a música voando no ar, algo raro. Estou aqui na festa, movendo-se com a batida tão calorosa. A percussão me liberta, esse ritmo dentro de mim. Cada som me rodeia agora, me fez dançar, mostrando como a música me faz mover dessa maneira. Não consigo resistir, tenho que balançar. Aumente o volume cada vez mais alto. Sinta o baixo acender o fogo. Dançando mais perto, não consigo resistir. Momento mágico, você não pode perder. Rádio Fax, é o amor está em Eléreo, o amor está no ar. O amor está no ar. Todo mundo dançando sem se importar. Rádio Fax, o amor está no ar. A música nos une esta noite. O amor está no ar, tudo vai ficar bem. Rádio Fax, o amor está no ar. Emissão poderosa, batendo no lugar. Festa de gente bonita, movendo-se com tanta graça. Rádio Fax é meu ritmo, realmente dá o clima. Correndo pela sala agora, pronto para incluir todos ao meu redor. Sentindo que eu sinto energia elétrica, tudo tão real. Movendo-se com a música, criando memórias. Bate sobre nossos pés agora, trazendo harmonia. Pessoas festeiras bombando por adrenalina. Perfeitamente sincronizados agora, os parceiros giram e giram. O tempo está passando, totalmente em sintonia. Juntos até de manhã, sob a lua de verão. Rádio Fax, é o amor, desaparece. É o amor, mas o amor permanece. É o amor, só você e eu. Pode sentir isso em sua alma. Deixa a rádio faz assumir o controle. A música nos pegou em seu poder. Essa é a história a ser contada.